Romeo, factura de Bravo, informe, cenário, parte da Bahia, pronto, ataque. Autorizado, chame para ingresso 17. Vai para cruzamento 17, o foco. Sim, para cruzar o 7, decolagem da 10, chama para o cruzamento. Chama lá para o cruzamento. Está 3567, decola 26, chama o controle de frequência no 20, decimal 8. 208, uma boa tarde. Da 3567, contato radar, fuma para 360, sair da Arbor 1. 360, Arbor 1, da 3567. Está autorizado final, está pronto, autorizado interceptar o localizador, ajuste no 014, reporta estabilizado. Pede para reportar estabilizado, gol no 620, defina para 2003. Gol 1256, Recife 12545, alterna 126.85. 2545, 2085, gol 256, graça, boa tarde. Cruzador de plano autorizado, cruzamento 17, táxi via Mike Lima, chame para ingresso no pátio, 1, o solo na frequência 219. 219, chamará na Juliette, correção, chamará na Lima, para ingresso no pátio, o táxi grava uniforme. Cruz autorizado, direto Alessa. Direto Alessa, o Santrinho. Zulu 2561. 2761, submantém o nível 240. Recife 12545, alterna 2685. 2645, 2685, obrigado, vai trabalhar. Gol 1620, completa final torre 118, decimal 95, bom pulo. 895, obrigado. Salvador, gol 620, 2 milhas do Índia Serra. Gol 620, autorizado pouso, bichão 0. Vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, gol na 620. Então, 3367, desce via para 2000 pés, ajuste 1904. Desvia para 2000, comunicatório 3367. Então, 3567, resistam 260, alternam 2868. 260-1288, 3567, uma boa tarde. Salvador, boa, Xanel 6327, ponto esperado no zero, visual com boa ainda, boa noite. Xanel 6327, autorizado, aliás, mantenha fechou no zero. Anima, sem pistão, no zero, Xanel 6327. Autorizado final, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Confaremos. Solas 3, 4, táxi nível direito, chama 121, decima 9, solo. 1219, solo, gol no 620. Xanel 6327 autorizado decolar, vento 1 no 30 graus, 1 no 8 mais. 30 decolar, repito, 1 0, Xanel 6327. Taxi Bravo informe, observe a corrida do 318 da Avianca, após ali mantém. Sobre a corrida da Avianca, o Taxi Bravo informe, vai aliar e mantém. Xanel 6327, decola os 3.000, chama o controle de frequência 120.8. Até a próxima, Xanel 6327. Aviari Bloco 10, Fox Bravo em paz. Três Fox Bravo em fora line. Xanel 6327.600, tomou no. Xanel 6327, contato radar, suba para o 240 após 2.000 pés, autorizado direto coral. Após 2.000, direto coral, Xanel 6327. Meu Fox Bravo, uniforme autorizado, decolagem, Antônio 30, grau 18 lanches. Gente, decola imediato, Fox Bravo, uniforme, não Estabilizou? Final, pista V. Completa final, torre 11895. Obrigado. Torre, boa tarde, Altan 3367, final da 10. Tá 3367, autorizado pouso, destino 0. Ventura 30 graus, 8 lanches. Presença livre. Fox Bravo uniforme decola os 3-8, chama o controle de frequência 120.8. 08, boa tarde. Bravo uniforme de plantão, 0 precisa nada. Papá Romeu, Fox Bravo uniforme, contato radar, suba para 360, sai da mão. Após 2.000, voa direto Momo. Direto Momo, Fox Bravo uniforme. Aliar 227, autorizado, aliar Mateus 0. Aliar Mateus no 0, aliar 3367, soma 40, táxi à direita, chama 121, chama 9, soma. Xanel 6227, autorizado decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 8 lanches. Decolagem no zero, 6227. 6227. controle de Salvador, aqui é o Fox Bravo, me fala. Prossiga. Seria possível voar control direto ao destino da presente a fim de evitar formação, senhora? Qual o senhor Proideal? 298, senhora. Gente, aguarde coordenação com o Recife, o Fox Bravo Uniforme. Vai aguardar, se escuta. Tené 6227, decola os 42, chama o controle de frequência 1 no 20-8. 208, bom, obrigado. Bravo Uniforme, autorizado direto de China. Muito obrigado, vai voar direto de China, Foxtrot Bravo Uniforme. Controle, muito boa tarde, Tené 6227, passando 1.800 sem referência. 6227, contato radar, voa para o 360, sai da Tango 1. É o 360 na Tango 1, 6327. Pode uma lenda ou 6327, referente? Submantém o nível 200. Aguarde a autorização de Recife 200 como final. Modifique seu transponder para 5035. Modifica para 5035, Xané 6327. Sobe até o 200. 6327, Centro Recife autoriza o 200 como final. Gente, 6327. Xané 6327, chama Recife agora 128.35, alterna 25.1. 2835, 6327. Xané 6227, vai direto Lida. Direto Lida, 6227. Ele autoriza toco para o 6227. Não tem outra delay da 6227? Está mantendo. Papa Romeu, Fox Bravo Uniforme, chama Recife 12545, alterna 126.85. 12545, 126.85. Próximo ponto, espera dar uma zero, pronto, passarei 2233. Passarei 2233, autorizado, alinhar e decolar, aventura 30 graus, 6200. O Channel 6227, chama Recife 128.35, alterno 25.1. 128.35.251, 6227, bom dia. D233, decola os 52, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 208, graças. Já, bom, correção, BOMF, reporte das descidas. Controle Salvador, passaria do 2233, decolado, autoriza a curva à esquerda para evitar formações. Passaria do 2233, contato radar, sua para 160, perfil da MOMO, livre de dias, reporta ao término. 102 a 160, se não cumpre o perfil da carta. Sim, suba e mantenha 3 mil pés, o passarelo 2233, reporta livre de desvios. Tá, subindo a sanção para 3 mil, reportará livre de desvios, passarelo 2233. Controle Salvador, autoriza ascensão para o 2233 ou está restrito ainda a manter 3000? Como anteriormente mencionado e cotejado pelo passarei 2233, suba e mantenha 3000 pés, devido a não ter condições de cumprir o restante superior da carta. Por motivo meteorológico, autoriza a subida inicialmente para o 2233? Não fiz o nível que solicita. Inicialmente o 080. Gente, inicialmente tem condições de manter subida até 4 mil? Afirmo, 4 mil pés. Gente, 4 mil pés, o passarei 2233. Inicialmente estão acendendo para 4 mil pés, passarei 2233. Estará 6355 autorizado, alinhado e colapso, estamos 0, vento 1 no 40 graus, 8 anos. Alinhado e colapso, 1 no 0, 6355. 33. É, solicita pro A270, passarelo 2233, mantendo 4000. Sente, pro A270. 270, graças. Reporta a técnica de desvio do passarelo 2233. Reportará assim que livrar todos os desvios, 2333. A355, decola os 59, chama o controle de frequência no 2.0. Comprou 208, uma boa. Senão 6355, contato rodada na decolagem, suba para o 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, posso usar de voo direto Leda ou 6355? Autorizada. Geraço Leda, 635. Passarelo 2233, livre ascensão ao nível 160, confirme-se quantas milhas necessita do desvio. Informações. Sim, então o controle entende que você vai manter essa proa por mais 2,5 milhas? Autorizado subir, a gente livra todas as restrições já de informações da nossa proa. Como anteriormente, autorizado, suba e mantenha o nível 160. Confirme por quantas milhas necessita de desvio. Orienta, a gente está fazendo alguns desvios, não tem como quantificar no momento. Pode considerar entre a proa 270 e a proa 310, ok? Gente, abraça a livre de desvios para uma coordenação com o Recife e uma proa mais à frente com o Passarido. Positivo, muito obrigado. Golf Sierra, desça para 4.000 pés, o ajuste 104. controle Salvador, pode usar de coordenação para o 6355, guarde direto para a posição Sarla. Aguarde. Confirme Papa e uniforme. Uniforme Lima, Charlie Hotel, controle, prossiga. Papa Uniforme Lima Charlie Hotel, ainda tem contato com a aeronave, 0145, posição normal. E prossegue para Salvador, retorno e ingresso na CTR. De voar direto Barreiras? Afirmo, tem condições de voar direto Barreiras. Controle Salvador, passeio 2233. Prossiga. Autorizado, então, voador de Barreiras. Confirme o passeio 2233. É, foi recebida a informação se estaria autorizado o voador de Barreiras. Afirmativo. Grato, voador de Barreiras, 2233. Controle Salvador, boa tarde, azul 69, 18, informação Delta. Azul 69, 18, acena identificação, autorizada a chegada Bomed 1, desse mantém o 050. Bomed 1, 050, Bomed, autoriza a proa de Duna. Negativo, mantém o perfil, reduza para 250 mais. Mantém perfil, reduz para 250, azul 69, 18. Echelon 6355, Recife 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. 12835, 125, 16355, uma boa. Oscar Golf, Sierra, contínuo de velocidade? 155, nós indicamos. Autorizado alinhar e decolar da 104778. Azul 6918, pequeno desvio à esquerda devido a formações, proa 050, aproximadamente 15 minutos. Gente, o Azul 6918, consumo velocidade? 240. Gente, o Azul 6918, voe direto ITAP, 6918. ITAP é com as formações, o Azul 6918. Azul 698 tem condições de voar na proa 060? Aí mais um minuto. Tente, reporta na proa o Azul 698. Tente. Oscar Golf Sierra, esse mantém o nível 0620. 060, Oscar Golf Sierra. 4778, decola 08. Chama o controle 1 no 20 desse momento. 208, 4778. Está para Edduna pro 6998. 6998 para Edduna. Controle Salvador, uma boa tarde, TAN 4778. TAN 4778, contato rodado, subiu para 330, saída PUCA. Sim, subiu para o nível 330, na saída PUCA, está mantendo a proa aproximadamente mais 5 milhas, só vai curvar à esquerda. Tente, o TAN 4778, após 2000, autorizado para o Djamo. Após desvio, Djamo 4778. Azul 6998, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 4, livre da restrição de altitude em ITAP e autorizado manter a velocidade. Sente, descendo para 3.000, ajustado 10 no 4, livre, altitude em ITAP e o azul, 6918. Dejamos. Tente. Passarelo 2223. Passarelo 2233, não escuta. Confere. Passarelo 2233. Chama Recife 126.0, alterna 128.8. Com Recife 260.288, grave. Oi, boa tarde, voo 1097, está pronto, ponto de espera da 10. 1097 autorizada, linha de decolar, pistão 0, vento 120 graus, 8 metros. Excelente, a linha de decolar da 10, voo 1097. Mateus 060, Oscar Golf Serra. Tente. Papai Uniforme, Lima Charlie Hotel, confirme distância de Salvador. Agora 29.5 milhas, Lima Charlie Hotel. Está estimando pouso 9.2 mil. Tente, tem condições de precisar radial? Agora na radial 344, 28.9 milhas, acionado 0145, Lima Cagatão. Tente, confirma a altitude que mantém? Mantendo 2.000 pés MSF. Tente, cheque seu transponder. está aqui normal e acionar novamente o microfone. Vem para a Delta com a informação de 1.600 em instante. Gente, agora recebo o Alfa. Pronto, Lima Terra Delta. Azul 6908, desça para 2.000 pés, ajuste no 04. Está livre o ILS, reporta estabilizado. Desce para 2.000, ajustado no 094, autorizado ILS, o Azul 69, 18. O Lima Terra Delta prossegue para 1.500 pés. Mais próximo, só manter 2.000 pés, entrar na CPR, vai para 1.500 pés de Lima Terra Delta, pode ser? Gente, então, vou na proa do VOR e reporta para a mudança de regras. O Lima Charlie Hotel está voando com as pés visuais. Gente, reporta início de descida, o Lima Charlie Hotel. Reporta lá início de descida. Autoriza a proa direto em asa, Lima Charlie Hotel? Autorizado, Lima Charlie Hotel. Grato, Charlie Hotel. Controle Oscar Golf Sierra, seria um nível mais baixo a aeronave não pressurizada? O Oscar Golf Sierra desça para 4.000 pés, o ajuste no 04. 4.000, o Oscar Gonçalves, graças. Controle, tomador, muito boa tarde. Gol no 097, livrou 3.000, curvou à direita. 097, contato radar, subador 360, saída Arbor 1. Subida Arbor 1 e sobe para o 360, gol 097. Oscar Golf Sierra, sobre vetor para sequenciamento, direita para o 240, limite ao localizador. Direita 240, limite ao lote, Oscar Gonçalves. Bruno, boa tarde, Alvo Zul, 279. Salvador, boa tarde, Sideral 9977, formação Delta. Sideral 9977, acione a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desce e mantenha 4.000 pés, o ajuste Salvador no 094. 094, chegada a Bonf, desce para 4.000, Sideral 9977. Azul 2711, contato radar 65 milhas no nordeste de Salvador. Voe na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, reporte da descida. Bonf, chamando de alta, 271. TAM 4778, Recife 1245, alterno 2685. 2545, 2785, 4778. Oscar Golfo Serra, desça para 3.000 pés, o ajuste 1014. Completa esquerda, voa na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao lote, desce para 3.000 pés do Oscar Gutierrez. Proa 097, autorizada a proa de Elefa. Da presente direto Elefa para o gol 1097. Prossiga. Pista no zero, supera em todos os suspensão, confirma? Afirmativo. Obrigado. Lima Tarapé ingressou na CPR, vai descer para 1.000 pés. Lima Tarapé. Afirmativo, ajuste Salvador no 04, desse mantém o 1.500 pés. O Lima Tarapé, o reporta visual com o 97, na proa de Ceasa. 1.500 pés autorizado, reporta visual Lima Tarapé. Na escuta? 4423 na escuta. Autorizada, leve decolar, vento 100 graus, 109. Autorizada, leve decolar, pista 0 azul, 4423. Oi, Salvador, boa tarde, azul 698, final ILS X-ray, pista 0. Ciente, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, azul 698. Aguardo. Wilson 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, graças, uma boa tarde. Costa Gosserra, torre 118, decimal 95. 1895, Costa Gosserra. Azul 4423, decolando 9.2, chama em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Azul 6918, autorizado pouso, bicho no 0, 21, 00 graus, 109. Autorizado pouso, azul 6918. Sai da área, para passar bem. Estou para Patangosa, que é Gouveia, estabilizado em LR, 4 milhas para o Serra. Gouveia, ciente, aguarde autorização de pouso, Serra. Então, 3155 autorizado, ali é manter pistão no zero, né? 3155 ali manter. Realmente bom, pelo 2711, está livre de desvios, reporta terno para novas instruções. Sente, então, desvia esquerda 240. Milhas necessita? 40 milhas. 40 milhas? Correto. Do 6918, solo aos 21 na direita, chamando 21 no decimal 9, solo. Direita, solo 219, boa. 295, muito grato, uma ótima noite. Salvador, Papa Uniforme, Lima Terracel, já visual com a final da 17, 9 minutos. Ciente, continua a aproximação para o 17, agora autorização de pouso, Uniforme Lima Terracel. Prossegue aguardando a autorização, Lima Terracel, grato. Então 3155, autorizado decolar pistão 0, vento 100 graus, 109. 09977, desce via para 2000 pés, ajustando a altera no 4. Desce via para 2000, no 04, será o 9977. Céu autorizado, pouso, vento 100 graus, 109. Gente, autorizado, pouso 10, ótica, Gosserra. Está 3155, decola os 23, chama o controle de frequência no 20, decimal 8. 208, obrigado, uma boa tarde. Continuando. 271, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4000, 271. 0? Confirme? O Lima Charlie Hotel perguntando qual a distância do Oscar Golf Serra para pouso. A mil e meia. Ok, Lima Charlie Hotel então faz esperando no setor? Ah, pode prosseguir, agora é só autorização de pouso, mantenha a final da anocente. Ok, já em redução, Lima Charlie Hotel. São 3155, contato radar, fila para o 3140, saída São Bruno. São Bruno, subindo 3140, 3155. Federal 9977, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Vai reportar estabilizado, Federal 9977. Rapaz, eu falo em Lima Charlie Hotel, autorizado pouso 17, vento 100 graus, 109. 100 com 109, Lima Charlie Hotel, 500 graus, então reporta na sala control. Autorizado Leda. 3155, voar Leda. Chegou o oficial, solo 25 de direita, chamando 21, desceu a 9, só. 219, Oscar,